Bom, pessoal, voltando então agora para falar da Sprint Cup da Pure Michigan 400, que aconteceu, claro, em Michigan. Quem venceu? Carl Larson venceu para o delírio de todos aí, né? O Deus Mito aí, como muitos falam aí, venceu a sua primeira corrida em 99 largadas. Demorou um pouquinho aí, mas ele venceu, né, no seu quarto ano de NASCAR. No terceiro ano full time aí, o Carl Larson vence a sua primeira corrida e, o mais importante, né, garante vaga para o Chase para 2016 aí, tá garantido aí, ele que estava fora, né, por pontos ele estava fora do Chase aí. Essa vitória deu um grande suspiro para ele aí, fez muito bem. O vale chamar atenção também, né, a Chip Ganassi, que não vencia desde 2007 com o Juan Pablo Montoya, né, em Sonoma, que ele venceu aquela corrida, a primeira corrida, no primeiro ano dele de NASCAR, né. O Montoya acabou vencendo aquela corrida. Desde lá, 2007, a Ganassi não vencia uma corrida na Sprint Cup. Então, parabéns aí na Ganassi, parabéns ao Carl Larson pela sua vitória. E o Chase aí agradece mais um piloto por vitórias. Agora temos 13 vencedores e 16 vagas, ou seja, tá quase lá, né? Quase chegando no 16 vitórias, 16 pilotos diferentes vencendo no ano. Isso é um número bem importante, é um número bem interessante, realmente, né? A NASCAR e suas armações aí, que consegue trazer um grande equilíbrio pro campeonato em geral como um todo, né? Bom, vamos falar um pouquinho da corrida então, chamar alguns destaques aqui. O meu segundo destaque, claro, é ele, o segundo colocado, o Chase Elliott. Conseguiu mais uma segunda colocação. Michigan, a outra corrida de Michigan também ele havia terminado em segundo, né? Então parabéns aí ao Chase Elliott, um bom resultado. Quem venceu a outra corrida foi o Joe Logano, tá, pessoal? Só para vocês lembrarem mais ou menos como foi. Então parabéns aí. O Chase Elliott já está merecendo uma vitória também. Talvez até, não vou falar mais que o Kyle Larson, mas também ele está merecendo uma vitória, talvez até um pouco de tempo maior, pelo grande desempenho, pela evolução que ele vinha tendo aí. Se bem que o Chase Elliott vinha de péssimos resultados, né? Esse intervalo entre Michigan de junho e Michigan agora de agosto, né? Não, ele não teve nenhum top 10, o Chase Elliott. Aliás, a melhor posição dele foi um 13º colocado em Green, 15º em Bristol e Indianapolis. O resto tudo é 30º tanto. É realmente o complicando questão do campeonato aí. Aliás, ele estava até que perigando por pontos o Chase Elliott de ficar fora do Chase aí. Aliás, ele tá perigando, né? Porque ele ainda pode ser eliminado por pontos aí. Mas as coisas começaram a ficar um pouco mais difícil, né? Para você tirar ele aí por pontos aí. Mas tudo pode acontecer, tá, pessoal? Ainda temos duas corridas aí pela frente. Claro que dois péssimos resultados deve eliminar ele aí. Eu tô falando de péssimo resultado, é P40 nas duas corridas aí. O Chase Elliott tem uma boa folga aí, uma boa gordura aí de pontos aí, pra se tá um pouco mais tranquilo aí. Mas, claro que tudo pode acontecer aí, né, apesar de estar uma boa equipe, tudo pode acontecer também. Enfim, o outro destaque meu aqui é o Ryan Blaney, que foi o quarto colocado, mais um bom resultado pra ele, mais um top 5. O top 5 dele foi no Kansas, né, fez uma boa corrida lá e repete um bom resultado aqui em Michigan. Um grande final de semana do Ryan Blaney. Outro destaque também é o Greg Brick, que foi o 11º colocado. Claro que não é o melhor resultado dele no ano, né, mas segue aí nas sequências de bons resultados, ou melhor, voltando a ter bons resultados do Greg Brick, né, top 10 ou bem perto do top 10. É bom resultado para Roush, que realmente está muito ruim esse ano, apesar da evolução. Outro destaque também é o Chris Busch, né? Aliás, não é destaque, não preciso destacar ele, porque no comecinho da corrida ele teve problemas com o carro, faltando força, né? Pouca potência o carro. Trocaram as velas do carro, mas mesmo assim o carro continuou muito ruim. Não adiantou, trocaram a bateria também, mesmo assim não adiantou muito, o carro continuou muito ruim. Ele foi se arrastando na pista, salvou uma 35ª posição ainda, né? Não foi a posição ideal para ele. Mas ele continua tá classificado pro Chase, né? Continua dentro do top 30 aí. Pelo trabalho, pela dedicação aí, o Chris Busch, que não, em momento algum, desistiu. Essa 35ª posição foi um bom resultado para ele. Os outros destaques meu aqui, pessoal, Eu quero falar do Matt Kenseth também, né? O Kurt Busch, que faz tempo que não anda bem. O Kenseth fez uma corrida mediana, não foi muito bem. O Casey Kane chegou a aparecer dentro do top 10, foi o 14º colocado. O Adrian Mendiga foi uma corrida mediana também, apesar de ele ter largado lá atrás e ter evoluído, né? E um pouquinho decepcionado com o Austin Dillon, que foi apenas o 16º colocado. Eu esperava um top 10 dele. O Kyle Busch teve problemas, o Mike Truex Jr. teve problemas, o Tony Stewart teve problemas. Pessoal que costuma se andar na frente teve problemas também, né? O Mac McDowell, que venceu a corrida lá em Road America no sábado, no domingo, ele terminou a corrida em 31º, uma posição bem diferente para quem terminou, foi para o Victory Lane, né? O Rich Sorson, que teve na Truck Series, fez uma corrida na Speed Cup também, foi o 36º apenas, não muito bem, correu com o carro da Jay Robson, então temos aí alguns resultados não muito bons. Claro que o foco da corrida foi a batalha histórica ali entre Kyle Larson e Chase Elliott. Aliás, batalha essa que deve ser as próximas batalhas, né, dos próximos anos aí, com o tempero aí de Eric Jones, Gillian Barron, deve chegar mais próximo aí, Joey Logano, né? Então, assim, não tivemos outro assunto nessa corrida se não fosse Kyle Larson e Chase Elliott, que estava duelando pela vitória, né? São dois pilotos que se apostam muito, um Hulk correndo com o carro do clássico Jeff Gordon e um Kyle Larson, que está atrás de uma vitória faz muito tempo aí. Um pouquinho do desempenho do Kyle Larson eu vou tratar com o L no último bloco, né? Nós vamos falar do Kyle Larson, vamos falar de Chase aí também, então eu vou falar um pouquinho mais do desempenho dele, né? Da carreira dele, do desempenho que ele vem tendo aí no outro bloco, e o Chase Elliott também iremos falar um pouquinho dele aí, mas a corrida foi dos dois, foi interessante, muito interessante ver como os dois estão muito bem aí, né? O Kyle Larson vencendo com um carro não muito elite, como o carro é do Chase Elliott, né, que da elite ali, da nata já mesmo, mas um bom resultado aí, né? E fiquei feliz demais com a 4ª posição do Ryan Blaney com o carro da Wood Brothers aí, né, o Ford 21. Mais um grande resultado aí. E a Toyota, né, com a fama, sempre anda muito mal em Michigan, né? A Toyota, pelo histórico da Toyota, não se anda muito bem, apesar de ter vencido ano passado nessa pista, mas o histórico não é muito favorável para ela, né? Foi o Kyle Edwards foi o melhor Toyota na corrida, a 7ª posição, e o O outro melhor Toyota colocado foi o Danny Hennen na 9ª e o Matt Kenseth foi o 33º. Esses foram os melhores Toyotas aí, realmente muito mal, bem diferente do que estamos acostumados a ver. Geralmente a Joe Gibbs fazendo durante a corrida 1, 2, 3, 4, 5, até colocando o Mato X Jr., mas não foi bem assim que aconteceu. Um pouquinho dos números da corrida aqui, pessoal. Tivemos aí uma corrida de duração de 2 horas e 27 minutos. 4 bandeiras amarelas apenas e 20 trocas de liderança, né? Devido ao baixo número de bandeira amarela, tivemos bastante trocas de liderança durante as paradas de bandeira verde, né? Os pits também foi interessante nas últimas voltas, porque alguns apostaram aí, né, em não parar, apostando no track position, que foi o caso dos 4 primeiros colocados, né? Kevin Harvick apostou em 2 pneus, Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Kyle Edwards, apostou em 2 pneus e foram para os pits para trocar, mas prevaleceu o track position aí no finalzinho da corrida. Então parabéns a todos aí pela grande corrida, um bom final de semana em Michigan da Speed Cup, né? Fala um pouquinho agora do campeonato, pessoal. Como um todo, né? Eu quero falar em si mesmo do Chase Grid. Continua Brad Keselowski, Kyle Busch, Kevin Harvick, Kyle Edwards, Danny Hamlin, Jimmy Johnson, Matt Kenseth, Kurt Busch, Joe Logano, Mike Truex Jr., Kyle Larson, Tony Stewart e Chris Buescher. Esses são os que estão classificados por vitórias, né? O Chase Elliott, o Austin Dillon e o Jeff McMurray, esses três aí estão classificados por pontos, né? Estão aí na zona. O Jeff McMurray é o cara da zona de gola aí, a qualquer momento pode ser empurrado para baixo, né? O mais próximo dele é o Ryan Newman, que tem 198 pontos, apenas 5 pontos atrás aí do Jeff McMurray. O Kyle Larson está classificado, que vem 15º no pontos, né? Ele está classificado, mas está mais para frente um pouquinho. Então esses são aí, né? Depois é o Casey Kane, vem atrás do Ryan Newman, que vem um pouquinho mais longe aí. Então esses são os 16 primeiros colocados aí. Lembrando que o Ryan Newman tá doido para pegar o Jim McMurray para tomar a vaga dele. Será que vamos ter empurrões do Ryan Newman, como já tivemos aí em outras corridas aí? Na fase classificatória para Homestead, né, em Phoenix, o Ryan Newman, para se classificar para Homestead, né, para ir pro Final Four, ele acabou empurrando o Kyle Larson aí, né, o Ryan Newman, para se classificar pro Chase, vale tudo. E eu creio que o Ryan Newman, se precisar, ele vai empurrar, né, para tirar até a diferença que é muito baixa pro Jim McMahon. Então é isso, pessoal. Vou falar um pouquinho mais com o Elão sobre o Chase, né, no próximo bloco. E volto para vocês daqui a pouco para o bloco das perguntas e das notícias aí da semana também.